Eu vou guardar o vermelho. Eu tenho a zona meia na sala, zona 3, frequência livre. Autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus. Correção 1-3-0 graus, 2-9. Gente, linha de decolada 1-0, vento 3, 1-9-7. Qual setor? Setor do aeródromo aí, do Terra Índia com Índia? Com proa da rotatória, vai, não consegue chegar até a rotatória e retorna. Ok, então, a minha escuta. A sua escuta permanente, o Lima Papa Mike. O Lima Papa Mike dá presente, informa regresso para a Alicia. Ok, qual será para pouso? Voltará quando pronto para pouso, Lima Papa Mike. Lador 1884, identifique chegada a mar e desça ao nível 050. Decolado 1 no meio, controle 1 no 0, 2, 1, 8, bom voo. 3, 0, 8, grato, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Altar 3197, da Euleda na sua escuta. Da 3197, submatei a 380, saída da El. Saída da El 380, 3197. Da 3197 foi direto Leda. Direto Leda, 3197. Frequência livre, Papa Mike. Isso, obrigado, boa noite. Boa. navegador visual com a emissora dela, Corsair 01. Corsair 01, complete OLS, chame Torre 11895, tem uma boa noite. 2845, boa noite. Salvador, muito boa noite, Corsaira 01, final da 10, visual baixar travado. Gente, Corsaira 01, livre pouso, pista 10, vento 1, 30 graus, 10 mais, Kennedy 10, no 5. 1015, ajustado, autorizado pouso na 0, Corsaira 01. Gol 1884, chame correção terça para 2000 pés, sem restrição em TAP. 1015 permanece o ajuste, está livre LS X-Ray, TAP estabilizado. 2015, autorizado LS com 1884. Web 6728, identifique, chegada mar, desceu 050. Negativo, pode vai TAP. 001 no solo às 2h30, confirme se tem intenções de taxiar via pista. Afirmativo. Júpiter 0 Backtrack, reporte pista livre, 001. Backtrack, reportar a pista livre, 01. Série 01 na pista livre. Júlio 001, não me escuta até o corte. PLS no 884. Quando 884 chame torre 1895. Obrigado. Adoro quando 884 estabilizar na LS. 1884, continue a aproximação, reporte na externa, trem baixado e travado, que negar 1015. 1015, eu tô a meia milha da externa, 30 chacadas. Entre o repouso, puxando a 0, vento 130 graus, 10 nós, com 1884. Eu me pouso lá no 01884. Número 3, pronto pra cópia? Próximo, prossiga. Autorizado Brasília, 360, VIAP Zulu no 7. Decola da pista 10, curva direita, saída A, boa transição, Elefa. Controle 1208 e aciona 5035. Autorizado, nível 360, Brasília, Pesulou 197, decola no 0, curva direita, perfil A, boa Elefa, 208-5035, solicita mudança de nível para o 340 devido ao problema técnico. 340, iremos coordenar. Ah, tchau. Número 3, seu sol. Na escuta, número 3. Ok, autorizado, nível 340. 340, grato pela coordenação. Vou no número 3. Chama para pushback, senhor. Número 3. Boa noite, 3662, identifique, chegada a mar, edição nível 050. 3662, WhatsApp. Ah, perdão. 3858, identifique, chegada a mar, edição nível 0620. 6728, desça 2000 pés, ajuste 1015 permanece, livre LS X-Ray. 2000 com 1015, câmara estabilizada, 6728. Salvador, 34, libere direita via Fox, só aluno 2129. Direita Fox, 219, 1884. Solo Salvador, boa noite, chegou 1884, então. 1884, boa noite, prossiga via Alfa Juliette, portão número 9. Alfa Juliette, portão 9, o gol 1884. retorno meu no 3-1-0, pushback essa lá. Número 3, aguarda um instante, a aeronave da companhia vai estacionar no portão 9. Coordena a equipe de solo, após o tráfego tem nível pushback. Afirmativo, após o tráfego da companhia no 9, via no menos 3. Utilizador Web 6728. Web 6728, complete o LS, chame torre, 9895. 1895, 6728. Torre Salvador, boa noite, Web 6728, LS. Jet 6728, reporte no marcador externo, trem baixado e travado, que negar 1-0, 1-5. B15 reportará bastante travado no externo, 6728. Externo baixado e travado, Web 6728. 6728, livre pouso, pista no 021, 30 graus, 109. Autorizado pouso, Web 6728. Desça para 2.000 pés, 1015, livre LS X-ray, forma estabilizada. 2015, é para caralho, estabilizado, mas isso aí, grande, acelerado. Tá 3858, está seguindo o tráfego da companhia 10 milhas à frente, reduz a velocidade para 230 nós. Série 01, chame no hotel para ingressar na 10. Série 01, é 2. Saia no transponder 0145. Identifique, chegada mar e desça ao nível 050. Direita 219, 67, 28.